Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. Uma da tarde desta segunda-feira molhada novamente no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Chegamos com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, o cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. E os amiguinhos do Pretinho neste início de semana. Que beleza! O humor é mato hoje aqui. Eu tento ficar feliz. Não consigo. Eu me esforço. Fala, Marcos Biagers. Não falo mais nada. Tá bem, querido, mas vai ter que falar durante o programa. Uma audiência. Vou ler uma audiência meu monstruosa quer te ouvir. Fala, Biagers. Fala, Biagers. É que eu leio meu material. Falando da Diz Oi, bom dia. O instala câmera em tênis pra filmar por baixo de saia. É das verdade, mulheres. É verdade. Fala, Porã. Tamo aí, mano. Tá tamo, de bom humor ou mal-humorado, Porã? Tô bem, Porã. Cara. Tô aí desde as 9 da manhã. Já fiz o barracão pra Porto Alegre. Tava demais. É isso aí, a vida muito é isso mesmo. Altos e baixos, tempo ruim, tempo bom. Muito bom. E tu, Mr. P, tá bem, Mr. P? Tô bem. O humor é uma decisão. Pronto. Humor é uma decisão. A pessoa decide se vai ficar bem humorado ou mal humorado. Boa, eu já decidi. Mal humorado. Com prazer, porque o mau humor dá um prazer no cara. Não, mas eu quero que você, se alguém tiver uma câmera e puder trazer aqui pro estúdio, ligar na frente do Pianjas, logo ele fica ele de bom humor. O humor, é verdade. Ele melhora é muito verdade. Quando tem os holofotes de uma câmera. Cara, que é mais que ele tem dois períodos, é até o meio-dia, uma hora, depende do dia. Depois das duas, ele vai estar bem. Invariavelmente ele vai estar bem. Mas se acender uma luzinha de uma câmera aqui, ele vai ficar bem na hora, instantaneamente. Eu já fiquei meio só de falar em câmera, eu já fiquei legal. É verdade. Só de falar. Conheço assim. Essa peça. Fala aí, Potter. Estamos aí. Beleza, Potterzinho. Boa tarde. Que beleza. E é com muito orgulho, prazer e que anunciamos a volta do produtor do programa. Maurício Amaral! Maurício Amaral! Ué! Maurício Amaral! Ué! Maurício Amaral! Tudo beleza, Amarelo? Feliz da vida tá de volta. Pô, mentiroso. É, tô feliz sim, cara. Mentiroso. Muito bom, Amarelo, depois de alguns dias viajando pelo velho continente, né, Amaral? Além, mas fui lá na terra do que chama. Ah, está vendo? Trouxe os azulejos que eu te pedi? Trouxe a caixa de 24. De 24, filho, obrigado. Muito bem. Trouxe a estrela móvel. Do Potter. A estrela móvel do Pretinho Básico de segunda-feira, 1 da tarde, não pode ser mais bem humorada, né, cara? Graças o homem galpão crioulo! Neto Fagundes! É que eu acho o seguinte, meu compadre, é segunda-feira que tu define a tua semana. É isso aí. Então se tu tem um dia pra ficar bem humorado, já que ele é opcional, faz isso na segunda-feira. Muito bom, que cara. Hoje é complicado. Muito bom. Essa cara, chuva, o que mais me irrita é vocês falando disso. Se vocês parassem de falar, bom humor, segunda-feira. Mas já melhorou, falou em câmera. Bom humor é uma decisão, entendeu? Se vocês parassem com esse pai, fizessem o programa. Eu melhorava, ficava aqui. Cara, por que tá mal humorado, Márcio? Não, é por causa... Era por causa do tempo. Por mim, cara, porque eu voltei, é isso? É a volta do Maurício, é isso. Angers, quanto mais as pessoas ficam bem-humoradas, mais cedo, ele fica de mau humor. Fui pra Pelotas ontem. Foi pra Pelotas ontem? Visitar os parentes. Pelotas ontem. Fazer o quê, cara? Foi visitar os primos lá, encontrou os primos lá também. Fazer o Brapel. Olha só. Demais. Ah, o Globo Esporte, né? Claro, tu trabalha no Globo Esporte, da RBS TV, Globo. Legal. Globo! E a Playboy não te pediu uma matéria sobre o Brapel, a Playboy? Não. Playboy e Sport TV, que é bom, não me entra mais em contato. Não atendem mais telefonemas. Pra quem é das antigas, o Pianos é o Zé Fernandes, né? O Zé Fernandes, sempre mal-humorado. É verdade, cara. Zé Fernandes era uma viagem. Era jurado do Silvio Santos ou do Chacrinha? Não me liguei no Zé Fernandes. O Marcos tem uma vida jornalística que todo cara que tá estudando jornalismo hoje quer ter, né? Claro. Trabalha no maior programa de rádio de FM do sul do Brasil. Verdade. Sim. Certo, né? Tem um programa com o nome dele. Verdade, com o nome dele, né? Na TV. Tem liberdade completa nesse programa. E agora participa do Globo Esporte. Globo! Uma salva de palmas. Não, e aí chega mal-humorado pra trabalhar. Entendi. Tem uma filha linda, maravilhosa, uma coisa família, mais querida. Uma família querida. Tem uma esposa. Uma irmã linda também. Fala, minha irmã. Não vou dar esses pormenores. Cunhado. Piangela, cara, não gosto dessas brincadeiras, cara. Mas é agora que eu sou da família. É o mau humor que leva ele a tudo isso. É o mau humor que deu a ele toda essa coisa. Cara, por que não muda de nome o teu programa? Mau humor e ao álcool. Então bota Irritando Piangers. O que tu acha que já tem a Fernanda? Boa, hein? Piangers é igual o Celso Roth. Ele precisa do mau humor pra crescer. Entendeu? Não é verdade. Se não tiver um clima ruim em volta, ele não cresce. Ele precisa que alguém esteja brabo com ele, entendeu? A gente ficou até agora te acarinhando, te fazendo cafuné, levantando o teu ego. Se tu não melhorar a partir de agora, tu tá livre pra sair do programa, se tu quiser. Posso mandar só um abraço? Pode. Pro cara que cuspiu na minha cara lá no Brapel. Que oba, isso, cara? Da torcida lá do Chavante, que cuspiu na minha cara. Tu, magrão! Tu vê um como não é pra ti. Tu vê como não é só tu que tem mau humor, Piano. Tem mais cara, gente com mau humor. Por que ele cuspiu na tua cara? Cuspiu. Porque ele quis cuspir na tua cara. Os torcedores gostam disso, eu acho, né, cara? Cuspir na cara dos outros. Realmente. Ele cuspiu em ti porque tu é o Marcos Piangers, tu acha? Ele cuspiu em mim porque eu sou da imprensa, né, cara? Qualquer pessoa da imprensa... Mas a imprensa merece isso mesmo, cara. É, verdade. Eu cuspiri em mim mesmo. Eu também cuspiri em ti mesmo, cara. Eu só cuspi no Porã, já. Vamos aos destaques comentados. Tu vai ver. Não, eu gosto de pensar... Eu gosto de pensar que os caras que levam a sério mesmo essa frase... Quem tá assim, achando, ó, tá? Cara, o cara cuspiu no amigo dele ali, cara, do Porã. Pô, não, cara, gosta. Isso aqui é tudo uma grande brincadeira. O Pretinho Básico, na verdade, é um grande palco. Um grande mal entendido. Nossa, o Piangers tá até agora molhado. Pretinho Básico. Não é tão mal entendido que o Piangers tá se secando até agora. Já cuspi na minha cara também. Hoje é dia 5 de setembro. 5 de setembro é um baita dia, né? Baita dia. Melhor de cabeça. O Potter cospe sempre quando fala, é por isso, né, cara? 5 de setembro de 2011, dia oficial da farmácia. Dia oficial da farmácia. Tem o unofficial day. Tem o unofficial day da farmácia também. Gosto de passar na farmacinha, né, Magno? Eu gosto. Quero mandar um grande abraço pros meus amigos de farmácia aí, a Farmais ali do Ecoposto, a Santa Helena da Subida da Silveiro, aquela farmácia que tem ali na Vasco da Gama, entre a João Teles e a Santo Antônio, ali. Meus bruxos, que eu não vou lembrar o nome. Acho justo elegermos aqui. Panvel, especialmente. Nossas melhores, nossos remédios favoritos. Cada um tem um remédio favorito. Boa, vamos lá então agora, nesse momento. Ciclofrenato. Os antidores. Fantástico. Cara, Sedilax, relaxante muscular. Candicorte. Candicorte. Minha pomada favorita. Eu gosto muito do Tilex. Candicorte é pomada de gordinho, né? Não. Que assa no meio das coxas, não? Não. Candicorte é pomada de gente ativa. Muito bom. Troque N. Aturgil, né? O nome do meu filho vai ser Aturgil. Aturgil é descongestionante nasal, né? Cataflã, vai ser o nome da minha filha. Cataflã é bonito. A Cataflânia. Levisil, né? Que é o Levitra com o Plasil, que já vem com... Levisil. Certo. O que mais? Os antigripais. Pra que é o Levitra? Telegripe. Resfenol. A Ritalina, cara? A Ritalina fez muito sucesso na minha faculdade. Quando era pequenininho? A Ritalina na minha faculdade. Na faculdade. Era adulto, já bebeu uísque com Ritalina. Que loucura. Mas eu tava me lembrando agora que na época da minha escola, pra gente se formar, a gente tinha que escolher um opcional técnico, assim. Tá? Ou fazer administração, ou fazer auxiliar de farmácia. E eu me formei no segundo grau do Instituto Oswaldo Aranha em auxiliar de farmácia. Eu nunca fui auxiliar de farmácia. Mas era o curso que eu fazia, né? A gente me formou. Lá no meu colégio tinha PV, que era pré-vestibular, e contabilidade. Contabilidade também. O cara fazia segundo grau, já se prepara. Isso é legal, né? Mas contabilidade até tinha sentido. O cara faz já e se preparando pra, daqui a pouco, não fazer vestibular, vai fazer contabilidade. É um pouco da lógica da escola técnica. Fazer antes do grau vestibular. Vem investir mais. Hoje também, além da farmácia, é dia da Amazônia. Ah, que legal, hein, Magnata? De onde saem muitos, muita matéria-prima muita matéria-prima. A cura tá toda lá. A cura do mundo tá na Amazônia. Você já sabe disso. Tem o cupuaçu, né, Magnata? Cupuaçu. Gosto de cupuaçu. Adoro cupuaçu. Eu vou trazer um cupuaçu pra ti. Bem gostosinho. Cupuaçuzinho bem molinho, bem docinho. Tem muito pirarucu também. Pirarucu. No Rio Amazonas. Cupuaçu e pirarucu. Vamos aos destaques comentados do clube do Clique RBS. No Clique RBS. Temporal deixa mais de 32 mil clientes sem luz no Rio Grande do Sul. Caramba. A região metropolitana foi a região mais atingida, onde o vento chegou a quase 80 km por hora. Hoje de manhã faltou luz lá em casa e ontem de tarde faltou água. Exatamente. Ah, beleza. Duas coisas que não atrapalham. Não, pouca coisa, tranquilo. Nem um pouquinho. Os caras resolvem fazer um concerto a partir das 4 da tarde de sábado. Não entendi por que 4 da tarde de sábado. É 16 horas sem água, né? Não era uma coisa assim. É que nem meu Lexus. Meu Lexus lá falha 10 minutos antes do jogo. 10 minutos antes do Brasileirão. Cai meu Lexus. Tem o telefone do Lex? O Almir me ligou 5 minutos antes do Granal, assim, ó. Onde tá? Eu falei assim, eu tô aqui na arquibancada olímpica, tô sendo Inter, assim. Caiu o Lexus! Que eu faço o quê, meu? Lexus, não tem 0800 lá no Lexus? Não tem, não Lexus tem, Box. Cara, se tiver alguém da Lexus me ouvindo, Lexus é pirataria. É 071 o telefone. É 0171 lá, cara. A montadora japonesa Honda anunciou nesta segunda-feira um recall de quase 1 milhão de carros em todo o mundo. Ah, bem! Os mais afetados são alguns modelos da linha Fit. O interruptor do vidro elétrico ao lado do motorista, ou do lado do motorista, apresenta uma falha de fabricação e precisa ser substituído. A montadora anunciou que foram registrados dezenas de casos de aquecimento, mas ninguém se feriu. Aquecimento do botão. Aqueceu o botão. Gosta de aquecer o botão. Quer dizer que deve acender um cigarrinho no botão. Isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, quando tu cai com o teu carro num rio, começa a afundar. Sim. Pode falar. Pode o Almir falar. Sabe disso, como é que é? Mas na primeira ou na segunda vez? Na primeira vez. Primeira vez. Caiu o carro no rio, afundou, né? Funciona o botão? Não funciona. Não funciona. Num primeiro momento deve funcionar. Depois de alguns minutos, deve dar um curto geral, um curto circuito. Tu consegue abrir a porta também por causa da pressão da água. Então tá ferrado. Muito provavelmente. Agora, se tiver com aquele, o antigo, manivela, o do Pangers. Aí vai, né? Aí funciona. O meu, eu já sobrevivi. Vai se salvar. Manivela. Por que eu não troco carro por causa disso, cara? Porque minha intenção é cair no rio uma vez. E sair com a manivela. Só com a manivelinha na mão. Olha aqui a manivela. Aqui, ó, a manivela. Tá aqui minha manivela, pô. Tô vivo, cara. Cesta básica ficou mais barata no mês de agosto em Blumenau. Feito! A redução foi de 1,85%. As quedas de preço mais significativas foram do feijão preto, do óleo de soja, tá do tomate, feijão, né? Tá caro tudo. Tá caro o feijão preto, né, Magnata? A rúcula, tá cara também, a rúcula. Aliás, eu tava fazendo ontem uma análise da letra daquela música Feijão Maravilha, eu não sei de quem é essa música. Olha só a letra. Feijão tem gosto de festa, é melhor e mal não faz. Feijão, o preto que satisfaz. É isso aí, o feijão... É um negão feijão, né? Comer feijão com arroz 30... Comer feijão com arroz diariamente... Diminui em 35% a chance de diabetes. É isso aí. Feijão é bom, feijãozinho. O arroz e o feijão, que é uma comida brasileira. E feijão tem muito ferro, que é o que tu tá precisando na tua alimentação, Potter. Tô com muita dor muscular, né? Além do feijão preto, do óleo de soja, do tomate, do café moído, do arroz e da banana. A banana também, né? Tudo isso aí colaborou pra queda em 1,85% no valor da cesta básica de Blumenau. Em compensação, a farinha de trigo e o açúcar ficaram mais caros. Com farinha não trabalho. A gente vai pra Blumenau? Na Oktoberfest? Não recebemos resposta ainda. Isso é não, né? Provavelmente. Mais um ano. As coisas das quais nós não obtemos resposta, geralmente são não. Mais um ano, então, que a gente não vai pra Oktoberfest em Blumenau. Mas aí a gente fica vendo na TV a repercussão. Mas tu pode ir, que o programa é grande, que o programa não sei o quê. Tô vendo. Não, mas tu pode ir. Maior festa de Santa Catarina, a gente tá fora. Vamos analisar depois com a chefia? Depois isso? Reclama. Não adianta tu ficar agora aqui patuscando no ar. Não reclama no ar, cara. Aí quer ser um programa grande. Quer ir pra São Paulo, Rio. Não vai pra Oktoberfest, Blumenau. Legal. Muito obrigado, Luciano Potter, pela força. Vamos seguir. Você está contribuindo bastante. Segue. Agora melhorou bastante o clima, vamos seguir. Governo do Estado promete hidrovia entre Porto Alegre e Guaíba em até 2 meses. Tirou! Mas peraí, cara. Tirou. Construir uma hidrovia é uma piada. Tá feita a hidrovia. Tá, dois meses. Não, cara. Tem que fazer só botar os catamarãs em terra aqui em Guaíba. Os atracadores. Já tem, né? É isso aí, os carrinhos, né? Que chega ali, né? Em breve, água no Guaíba. Aliás, vai içar a ponte do Guaíba hoje, 1:30 da tarde. Daqui a pouquinho. Agora, daqui a pouco. Como todo dia. Vamos rezar pra que ela volte pro lugar depois. Estão içando agora. É, o que, que mais que eu ia falar aqui? Bom, essa travessia fluvial é alvo de promessas nunca concretizadas há mais de 30 anos. Agora os negros vão fazer em 2 meses. A Ieda já fez a inaugural, a rota inaugural. A Ieda, quando a governadora fez a travessia inaugural desse catamarã. E não saiu, não sei o que aconteceu. Ela fez só a inaugural, não teve a segunda. Faltam duas coisas aqui, ó. A assinatura de um engenheiro autorizando a obra. Isso é fácil, tá barbada. Tá faltando engenheiro. Você que tem caneta. Você é engenheiro, por favor, assine agora. Qualquer hoje. Engenheiro pode ir lá fazer isso, será? É técnico de edificações, pode, ou tem será? Que ser um bruxo? Eu posso fazer. Tem que ser um engenheiro bruxo. E outra coisa que falta é a identificação perfeita do trajeto. Aí está o problema. Esse é o problema. Qual é a perfeita identificação do trajeto? Tem que ser, na verdade, deve ser. Aqui em Porto Alegre seria onde? É bom ser reto. Seria o imagina, do bota lá. Centro, bota, né? Mas aí tá, o centro tá sempre lotado de carro, né? Eu acho que tem que ser reto. Gasômetro, sabe? Zona sul gasômetro, é longe de tudo. Gasômetro? Podia estender essa liga. Pô, cais do porto pra isso, né, claro, meu? Claro, eu falei cais do porto, claro, acabei de dizer cais do porto. Vocês estão vendo como não é fácil? Começou a discussão já. Não, mas peraí. Não, outra coisa, o cais do porto é longe de Guaíba. A gente tá discutindo isso há um minuto, os caras estão há 30 anos discutindo isso. É sério, cara, o cais do porto é longe de Guaíba. É longe de Guaíba. Tem que ser mais pra cá. Não, não. Mais perto do Beira-Rio ali. É a travessia Porto Alegre e Guaíba, vai ser. Sim, mas porra, Guaíba não é na frente do cais do porto. Tá, mas vai na diagonal. Os caras têm casa. Peraí, cara, vamos fazer o seguinte: se puxar um pouquinho mais pra cá. Estão discutindo há 30 anos isso. É, nós há 10 segundos. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos deixar pra eles que entendem. Na Carlos Gomes. A minha dica é o Barra Shopping, na frente do Barra Shopping. Tá, eu acho bom. Ali é a escolinha do Grêmio. Eu acho que pode ir até a Prainha da Tristeza lá. Mas, cara, esses dias eu fui num prédio no centro que tem vista para... Vai fazer para... o quê lá, Padrão? Fui, até citei aqui o nome das gurias da Prévio Sul. Da Prévio Sul. Tô esperando. Foi lá visitar as gurias da Prévio Sul. Tô esperando aí o seguro de mamãe, tá, gurias? Eu sei que elas estão ouvindo. E aí, cara, um visual, porque o prédio é de fundos para o cais do Porto, né? Pro Rio Guaíba. Cara, é um troço sensacional, meu. Ficou na janelinha ali, porra? Fiquei na janelinha curtindo. Quer tomar um cafezinho? Quero tomar um cafezinho. Vamos pra janelinha? Vamos pra janelinha. Vamos dar uma curtidinha. Aí, cara, pô, é impressionante como é realmente muito mal aproveitada aquela região da cidade, né? É lamentável. É um investimento que deveria... Pô, acho legal o Porã ter falado essa coisa nova, né? Não, não é, cara. Mas as coisas óbvias e novas... Menos tese. As coisas óbvias... Menos tese, Porã! Precisam ser faladas muitas vezes no programa, cara. Porque há anos a gente ouve falar disso aí e não se tem vontade política pra fazer. Vai ter uma Copa do Mundo agora, daqui a 3 anos aqui, meu. Então demorou. Você sabe o que acontece? Você sabe o que acontece? Mais um lugar comum. Vai ter Copa do Mundo, você sabe o que que acontece, obrigado, quando a gente fala sobre isso aqui? Políticos. Nada. Não, aí que tá. Não acontece nada. Políticos nada. E autoridades ouvem o programa. E se não eles, políticos e autoridades, ouvem o programa, seus aspones ouvem o programa. Seus assessores. Assessores, desculpa, não é aspone. Aspone é o que é? Assessor de porra nenhuma, né? Não é aspone que eu queria falar. Seus assessores. Aspone é A-S-P-O-N-E, assessor de porra nenhuma. Aspone é assessor de porra nenhuma. É isso aí, não. Então, seus assessores para isso escutam o programa e essas informações acabam, via de regra, chegando nessas pessoas. E sabe o que elas fazem depois disso? Eu queria ver a cena do Aspone dizendo pro chefão lá, olha, o Porã falou que a orla é muito mal aproveitada. Cara, mas deixa eu te falar um negócio. O Porã falou que daqui a pouco assim, tem Copa do Mundo aí, aqui, chefe. Ó, deixa eu te dizer um negócio, uma coincidência ou não, sempre que eu falo da buraqueira aqui aqui na Cruzeiro, os caras lá no outro dia estão tapando. Ou não. Coincidência ou não, cara. Bom, eu prefiro continuar falando aqui no programa. Eu também acho. Se o Pianjas deixar, né? Mas Pianjas, olha só, eu acho que nós temos este papel. Nós temos este papel. De lembrar da Copa do Mundo. Não, cara, de fazer barulho, entendeu, cara? De botar o dedo na ferida. Então de seguinte, pelo menos fazer com que essas pessoas tenham vergonha do que não estão fazendo. Os melhores cronistas e polemistas são os que falam algumas coisas novas, diferentes, não é um lugar comum. Não é verdade. Alguém que traz um novo olhar. Mas primeiro vamos resolver o que está errado há tempos, né? Falando a mesma coisa que todo mundo já sabe no microfone. Eu tenho que discordar de ti, Pianjas, porque às vezes o óbvio está na cara. E as pessoas não vêm. Mais uma vez, discordando de mim. E as pessoas não vêm. Mais uma vez, tá sendo óbvio. Tá liberado pra meter a mão no Pianjas se tu quiser. Não, cara. Eu já tive muito mais motivo pra meter a mão verdade, nele e não meti. Meteu. É verdade. Boa, Porã. Muito bem. E não vou meter porque eu amo ele do jeitinho que ele é. Aê, que tá. Pianjas, tu também tá liberado pra meter a mão no Porã se tu quiser, tá? Vou apanhar muito. Pega o Porã pelo saco, cara. E sempre lembrando, se meter com o Porã, tá se metendo comigo também. Mas eu já meti no Porã. E com Imperadores! Eu não lembro. Comédias fazem bem à saúde e filmes de terror causam estresse. Rir é realmente o melhor remédio, segundo pesquisadores americanos da Escola de Medicina da Universidade de Maryland. É, o estudo mostrou que quem assistiu a filmes ou programas que provocaram risadas, como Cala a Boca Pianjas, por exemplo, que eu vi neste final de semana, estava sensacional, tiveram uma reação positiva da função cardiovascular. O oposto aconteceu ou ocorreu com aqueles que acompanharam filmes de guerra ou terror que causaram estresse mental. Oh. Viu quem só tá isso? Fazendo dieta também ri menos em comédias. Claro. É mesmo, cara. O claro, cara que come uma barrinha de cereal antes de ir pro cinema, ele ri menos que o cara que comeu uma pipoca. É, comédia começa com comer, né? A gente com fome fica mal-humorado, né? É, sim. Pianjas, tu comeu hoje? Comi. Comeu uma barrinha de cereal. Espinafre e cereal. Era isso então, por enquanto, de destaques comentados do Clique RBS. Marcelo! É verdade, amigo, um rapaz foi preso após correr nu no estacionamento dos Estados Unidos. É verdade. Foi em Bristol, no Tennessee. Lá tem muito estacionamento. Polícia também encontrou um guaxinim no veículo do suspeito. Pega o guaxinim pelado. E agarra o guaxinim pelado. E uma vaca foi flagrada se coçando em monumento militar da França. É verdade, uma coisa rara, né, Marcelo? Usando uma vaca se coçar. Um monumento pra fazer as vezes. Ah, ela se coça. De unhas, né? Verdade, na imagem é possível ver a vaca se coçando e coçando seu pescoço no pedestal do monumento. É verdade. A imagem tá ali, a sua vaca. Olha ali, ó. A imagem da vaca. Tá vendo a vaca? Olha, Alegrete, tá vendo? Bonitinha, né? É verdade. Sabe que pra fazer teste, os caras querem ser médico veterinário ou não, lá na Universidade de Santa Maria, tu vai visitar com o colégio, eles botam um termômetro aonde? Dentro da vaca. No ânus? Por ali. É aí verdade. Tem que enfiar o braço toda semana inteiro dentro da vaca. É verdade. E a vaca fica bem paradinha. Olha, pra tu tirar, pra tu medir a temperatura de qualquer animal que não seja o ser humano. Se quiser também o ser humano, a melhor medida é através do ânus. Através do orifício. É o retal. É vendo essa imagem, os caras decidem se querem ou não ser médico veterinário, né? Sabe é que verdade. É parte do dia a dia. Eu me assustei quando levei um tempo atrás uma cadelinha que nós tínhamos, há muito tempo já isso, e aí o veterinário colocou o termômetro nela. Imagem da cadelinha, por favor, produção. E aí ela sentou. A cadelinha sentou em cima do termômetro. Depois do termômetro colocado, ela deu uma mexidinha e... É natural, a natureza, né? Curtiu, era gaúcha, essa não é a dica, era uma cadela. Né? É a natureza. A cadela. Aí a dica. É verdade, Marcelo. Um espanhol instalou uma câmera no tênis. Aonde? Eu vou repetir. É verdade, foi no tênis. Uma câmera no próprio tênis. É verdade. Pra filmar por baixo da saia das mulheres. É verdade. E me dá uma ideia de instalar uma câmera agora no rádio relógio. Exatamente. E botar esse rádio relógio no banheiro. No banheiro e pegar as amigas. O nego velho tomando banho. O nego velho ilustrava as botas. Estava bem ilustrado e ia no bairro ficava só olhando. Reflexo? Ele foi detido numa loja depois que um policial notou que o acusado se aproximava de forma suspeita de várias mulheres. É verdade. Inclusive da namorada do policial. Opa! Botava o pezinho, olha o pezinho do cara lá, olha o pezinho. Colocava o pé na tentativa de filmar por baixo da saia dela. Olha lá o pezinho, olha lá. Fico imaginando esse vídeo. É verdade. Eu fico imaginando esse depravado mais tarde assistindo o vídeo. É verdade. Provavelmente comendo salgadinho. E vendo o videozinho. Com a camisa branca, normalmente sempre de camisa branca, regata, calça de moletom. É verdade. Tomando... suco de açaí. Um suco, uma coisa boa. Um shake. Era exatamente assim que eu tava ontem de tarde. É verdade. Camisa assistindo regata, filme pornô. É verdade. De bermuda de moletom. Caiu muita qualidade dos filmes pornôs. Caiu muito. Tá. É verdade. Nem como a temperatura caiu muito. Coisa. Esses dias eu achei um CD. No início nem tanto, mas depois mais pro fim do filme pornô que vai cair. É uma crise da indústria pornográfica. Era isso, Marcelo? Era isso, amigo. Obrigado, Marcelo. É verdade. Muito obrigado, tá, Marcelo? Vai daí, Mr. Pikachu. Em homenagem a Maurício Amaral, que esteve lá na Terra, vamos com uma de Cristiano. Oh, é o Mr. P. É o Jacobi. Raios. Cristiano Manualdo chega em casa com uma cara péssima, cara horrível. Sim, a que ele tem, né? É, normal, a dele. E a esposa, Maria, lógico, preocupada, chegou pertinho dele e perguntou: olha, pois, mas meu Deus, como tu estás abatido? Mas que cara de defunto é esta, meu gajo? E aí ele responde: Ora, pois, ocorreu uma tragédia, Maria, tu não tens ideia. Estive agora há pouco no doutor Os Palmanhal e ele diz que estou doente. Eu deverei ser castrado. Castrado, Cristiano Manualdo? Perguntou a Maria. Mas o que é que tu tens? E ele respondeu. Ora, pois, tem um tal de colesterol. E o médico disse que o primeiro passo é cortar os ovos. Fábio Crestani de Itapera que mandou. Vai daí, Potterzinho. E aí, Potter, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu escuto Pretinho com a galera aqui do trabalho. A Mari Luiz, Juju Luiz, a B e a Cibele. A gente ouviu vocês falando dos bombadões aí e das baladeiras que querem chamar a atenção, resolvemos entrar na brincadeira. Fizemos uma lista de características de um cara que tem toda a empresa. O chato do trabalho que só quer aparecer. Aqui é o Danilo, eu acho, né? Número 1. Tá do Danilo, cara. Pô, o cara não faz mal pra ninguém. É o mais quietinho. Eu acho que é o Arthur aqui. O Danilo é o escudeiro, né? É. O Danilo, que é o escudeiro. Termina o relatório de manhã, mas só envia às 11 da noite por e-mail pra mostrar que trabalha até tarde. Aí, galera, acabei de terminar. Dá um jeito de enfiar palavras em inglês em todas as frases. Tô com um bug aqui no meu hardware. Temos que manter o focus no target. Que mala. Coloca absolutamente tudo no currículo. Curso de administração, curso de informática, curso de leitura dinâmica, curso de dança de salão. De arte em papel crepom. É mais um que era aplauso, né? É mais um que era aplauso. Quando alguém diz que viu algo na CNN, ele corrige. CNN. Ah, na CNN? Que aplauso, magrão! Fez aula de canto só pra poder humilhar os colegas quando o pessoal vai no karaokê. I just called to say daqui a pouquinho, show nacional. Show nacional com ela, Vanessa Valquíria. Manda e-mails pra toda empresa perguntando se alguém sabe um lugar que troque pulseira de Rolex. Cara! Chinelagem, velho. Pera aí, ô meu, tu sabe onde troca a pulseira de Rolex? Primeiro que quem tem Rolex não troca pulseira. Compra outros, se for o caso. Então toma, magrão, aqui, ó. Em cima da mesa ele tem uma foto com o chefe, o prêmio de funcionário do mês de abril de 96. E o certificado de conclusão do cursinho com Max Geringer. Depois de ouvir a ideia de alguém diz: people, tive uma ideia melhor. E a última é a pessoa que mais fala na reunião. Na reunião de gerência, na reunião de equipe, na reunião de condomínio e na reunião de família. Lembrando que na reunião do Planeta 2008, o Porã dormiu. Não é o que era aplauso. Fila bem na frente. Não, não é o que era aplauso da reunião. 2007, né? Na frente, o Porã dormiu. Ah, eu sou uma pessoa espontânea, cara. Mais um que se enquadra naquele Tumblr, o queraplauso.tumblr.com. Genial, muito engraçado. Tem um que é a Fábrica dos Milionários agora, nesse Tumblr. Ele queraplauso.tumblr.com ou então no Twitter, queraplauso, né? Arroba queraplauso. Muito engraçado. Esses dias me retweetaram mostrando que eu tenho influência no Twitter. É verdade, parabéns, Marcos. Afinal, tu tem mais de quantos mil seguidores? 100 mil seguidores. 103 mil seguidores. Aliás, se nós somarmos aqui os seguidores de todos os pretinhos, mais o do Pretinho Básico, temos quase 1 milhão de seguidores. Tranquilamente. O Pretinho chegou a 250 mil. Isso. Detalhe, né? E a gente conhecer... tá só no sul do Brasil, né, cara? Só tem São Paulo, não tem Rio, que tem 70 milhões de pessoas. Se alguém conhecer outro que era aplauso, que se enquadra, é só mandar e-mail aqui pra pretinhobásico@atlantida.com.br. Vai, nego velho! O Ricardo mandou aqui, nego velho também é milionário. Falando aí na grana aí dos caras, né? Milionários é rico. Nego velho entrou na vendedora de carros importados, daqueles com tapetinho na porta, atendentes perfumadas. Azar, nego velho. E chegou pagando uma fortuna em dinheiro. Saiu comprando. Último modelo, Rolls Royce Silver Ghost. Rolls Royce. Oh. Me dá um Rolls Royce. Que era mais caro que alimentar elefante com bombom. O atendente impressionado. Que é um bombonzinho pro elefante. Quis saber o porquê daquele veículo. Por que, que aquele veículo agradava tanto, nego velho. O nego velho deu uma mascada no fumo. Aquela cuspida. Larga no chão, dá uma olhada pro lado e disse: o que eu gosto mesmo, querido, é desse vidro que separa o banco da frente do banco de trás. Porque eu tenho verdadeiro pavor de quando eu entrego as minhas ovelhas que eu vendo, elas ficam me lambendo a nuca, querido. Um abraço pro Ricardo Aguiar de lá de Novo Burgo. Vai entregar a ovelha de Rolls Royce. Ô, André, aquela ali que tem o vidrinho, aquele. Porã, chegou na tua vez, tá na vez dos abraços, né? Abraço. Deixa eu mandar um abraço pra turma Novos Horizontes do projeto Pescar. Uhum. Eu fui na Artecola ali em Campo Bom, uma turminha que tá aprendendo a fazer um monte de coisa, gurizada entre 14 e 18 anos, e ouve o Pretinho, gosto muito da gente, então um carinho pra eles especial, um beijo pra Simone, pra toda a rapaziada da Artecola. Um beijo pra Simone. Então vamos lá, pra torcida do Pelotas, pra torcida da Chavante, pra Manuela, namorada lá do grande mestre, que eu esqueci o nome, assessor de imprensa lá do Bento Freitas, lá em Pelotas. O Cuspidor. Um abraço pro Cuspidor também, um abraço pro Ítalo, que é o fotógrafo lá do Bento Freitas, tirou várias fotos muito legais. E como é que é assistir um Brapel, Pianja? Abraço especial pro Caco, cinegrafista da RBS, premiado com um prêmio ESSO. Olha só, jornalismo brasileiro. Então, Caco, um grande abraço pra ti, viu? E aí, como é que é ver um Brapel, que eu nunca vi? Cara, é muito louco. A torcida é muito apaixonada. Sim, sim, por isso, tô falando sério. E deu um show na E valia pelo quê, o Brapel? Valia por nada. Não, é uma Copa. É tipo a Copa Federação Gaúcha de futebol. É um ponto pra cada. Na verdade, foi 1-0 pro Chavante. As duas torcidas fizeram uma festa absurda. É assim, é um troço inacreditável que um pessoal lá em Pelotas consiga ter tanta paixão e tanta devoção ao clube. Pelos clubes de lá, né? Os jogadores entram no Bento Freitas pelo meio da torcida, a torcida vai demais dando tapa isso, na cabeça, cara. Dizendo, se perder não tenta sair do estádio, se perder vocês vão morrer, se perder não dirija, se perder vamos quebrar tudo, aí não tem como o jogador não entrar com gana no jogo, né? E enfim, um abraço pra todo mundo lá que nos recebeu muito bem lá em Pelotas, todos fãs do Pretinho Básico. Porãozinho, só um pouquinho, tá? Que tá na rodada de abraços. Não, Mr. P, bem, pra quem? Eu deixo o meu espaço isso, para você. Hoje, como eu não tenho abraço pra dar, eu cedo o meu espaço para você que quiser mandar o seu um abraço aqui no Mano programa. Teu Pio. Bom, muito obrigado. Abraço para os alunos do 10º semestre de Direito da Unisc, Campus Capão da Canoa, Vivian, Michele, Viviana, Ludmila, André, Janine e Rosália, que encontrei na Freeway na sexta-feira, quando eu tava indo pra praia, eu e o Mauro Cupim, pra tocar e fazer a festa no bowling, junto com a turma da escola Neide Emerim. Diretora Deise, um abraço, vice-diretora Glória, vice-diretor Ricardo Cadinho, um abraço também. Cadinho. Um abraço pro Ney SS e para o Alexandre Fagundes, todos que conversamos lá durante família, a noite toda. Saudações a todos Alexandre. Que estavam presentes. E sexta-feira fui a Passo Fundo fazer pela primeira vez um stand-up, foi um fracasso. Um beijo pra Ricleia, pra Daniziele, pra Liliane e pro DCE da Faculdade Ideal que me chamou, o Guilherme, Dayana, Gregori. Foi ruim, Pianjas? O Gregori, Charline, Gisele, Dinei, Roberta, Maísa, Kleber e também pra Raquel, além do Miqueias, o Rafinha e a Cláudia Janjar, que lá estava. Foi ruim o stand-up? Foi muito ruim. É mesmo, muito ruim. Se alguma vez você for convidado pra um stand-up de Marcos Pianjas, não vá. Não vá. Bem, e aí, Porazinho? Eu lembrei que eu tenho um abraço pra mandar, que é pro nosso querido amigo Rafael Bandeira, que esteve de aniversário. Querido na sexta-feira, lá do Eco Parabéns, Posto, mano. É nóis. Nosso bruxo. E aí, vai dar uma piada velha. Piada velha do Porã! Apoio! Absorventes Darcy! É o nome que não dá muito certo, né? Ai, agora que eu vi que tem mulher que vai comprar, me dá um Darcy aí. Ai, cara. Pretinho, grande abraço pra rapaziada da Darcy Pacheco, que escuta o Pretinho Básico. Um abraço pro Darcy de Floripa também, né? Darcy. Foi, mano. Absorvente Darcy é pra... É isso aí, Maurício. Aqui, pô, cara, tem uma introdução aqui na piada. O Emerson de Joinville, ouvinte assíduo, Emerson, há pouco tempo, começou a gostar do programa e tal, através do seu primo. Tô aqui pra enviar umas piadas e gostaria que vocês lessem em qualquer horário. Mandem um ai, Dedê, pros torcedores do Joinville, Esporte Clube. Tá bem o Joinville na Série C, hein? Fiada pra o primo que apresentou o programa. Gaguinho tá numa churrascaria. É uma piada, né? É uma piada. Piada velha do Porã! Apoio de novo! Absorventes Darcy! Ah, o Gaguinho tá numa churrascaria, rodízio, de repente o garçom aproxima-se com uma travessa de maionese e coloca uma colherada no seu prato. E o Gaguinho... Mais! O garçom coloca mais uma colherada. Mais! Outra colherada. Mais! O garçom, já irritado, despeja metade da travessa da maionese no prato do Gaguinho. O Gaguinho... Mais! Aí o garçom não aguentou. Pô, o senhor come isso daí, depois eu ponho mais. Eu não... não gosto de maionese. Ah, obrigado por lerem, não se esqueçam, estou na escuta, diz aqui o Emerson de Júnior. Falar em Gaguinho, um beijo pro Amandinho, tava aí o Rodaica gravando uma reportagem na sexta-feira no Parcão em Porto Alegre pro Patrola. Gaguinho. E aí aparece o Amandinho. O Armandinho? Tava no Parcão ali, sabe, curtindo sozinho, então um abraço, presença. Grande figura. Deixa ele naquela cidade dele, né, deixa querido, ele. Querido, que ele tava viajando já pra fazer que show bom, e tudo mais, bom. Né. Fazer os classificados do Pretinho para intercâmbio inteligente da Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Olá, meu nome é Gustavo Kellerman. Sou de Campo Bom e sou grande fã do programa. Quero fazer uso da grande audiência de vocês. Estou vendendo meu PlayStation 2 Slim, seminovo, em ótimo estado, desbloqueado com dois controles originais, um sem fio, memory card, aproximadamente 10 jogos. O motivo é o seguinte: adquiri o Play 3, mas pra quem não tem nenhum, o 2 é uma baita diversão. Tô pedindo míseros R$300 por tudo. Contatos para vendoplaycb@hotmail.com. Não, calma, não tá caro. É o 2? É o 2. É o 2, é o 2. Eu pagaria 300 pila, tá caro? É, mais 10 jogos, velho. Ah, dois não, tá controles preço, e um tá sem bom, fio. Tá bom, tá bom. Tá bom o preço, cara. Quanto tá na loja um 300. 2? 350. Sem os jogos, né? Ele tem 10 jogos. Ele tem 10 jogos. É. Originais. A vantagem dele é que se forem originais, tá bom. Mas não deve ser porque é desbloqueado, né? E tem um controle sem fio, que tá uns 80, 100 pila. Não deve ser jogo original porque tá desbloqueado. 270, tu fecha esse negócio aí. Bom, mas então, o e-mail 270. É vendoplaycb@hotmail.com. CB de Campo Bom. CB. CB Sangue Campo Bom. Vendo Play Campo CB@hotmail.com. Sangue Bom. Tá bom. Vendo meu Palio 2010 1.4 Attractive, modelo novo na cor prata. Completo, com quatro portas, travas. Bom, é completo. Carro pra quem quer unir conforto, agilidade e economia. Tem 45 mil km, impecável, todas as revisões feitas na concessionária. Tô vendendo por 30 pau. Uhum. É um carro que se encontra por 32.500 nas concessionárias. Ah, 32.500 por 30. Motivo da venda, pô, 45 mil quilômetros, cara, é muito rodado. 45 mil quilômetros, ele quer vender pelo preço de novo. Motivo da venda, vou morar fora do Brasil. Motivo da venda, batida. Foi a batida. Vendo meu palio 2010@gmail.com. 2010 é o ano mesmo, 2010. Vendo meu palio 2010@gmail.com. Fala, Pi. Fecha por 28 mil, 27.500. Nós temos que reavaliar isso tudo, porque nós estamos avaliando a venda do ouvinte. Não, nós estamos acabando com a venda. Pera, Pi, eu acho isso justo, eles não pagaram nada pra estar aqui. Eles não pagaram nada pra estar aqui. Eles A gente ajuda 1 milhão de pessoas ao detrimento de um cara que veio aqui anunciar. Eles estão a mercê da nossa avaliação. Além de ter o filtro do e-mail, tem mais o filtro aqui da bom senso. Do bom senso da cúpula. O quadro avaliando o seu anúncio. Não é mais classificado. Não, o cara tá louco, né? O cara tá louco. 32.500, um ano, 45 mil cronos por 30 mil, ele tá louco. Não, tá louco. Eu compro um Peugeot 207.0 na Maxim por esse valor. Começamos a negociar com esse cara aí por 28 mil. Entre... Tá bem, ao galera, é isso por enquanto. Seu carro novo aterrissou. Vamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. 16 minutos para as duas. Estamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, o cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas te estão na Colombo. Você pode, você merece. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Doutor Alceu! Bicha, bicha, fala, doutor Alceu, que saudade, doutor Alceu. Também dá um abraço pra aqui, doutor Pedro. É pra já, doutor Alceu. Coisa bem, doutor Alceu é largo, é bom de bater, doutor Alceu. E aí, doutor Alceu? Doutor Pedro, o Grêmio ganhou, doutor Pedro. Opa, trollou, nem tomou conhecimento do Atlético. O Inter empatou, doutor Pedro. E também, nem tomou conhecimento. O Figueirense... O Jô desencantou, né? O Jô desencantou. A gente fala tanto do cara. O Jô perdeu um gol que a minha mãezinha não perdia, cara. Mas minha mãezinha de 60 anos. Que a tua mãe não faria. Ah, não faria. É verdade. Eu quero... Lembrando que ele tá ali pra isso. A minha mãe não, né? O Jô já jogou bola na vida dele. Não esqueceu e tem 24 anos de idade. Vou acreditar que é um tempo de adaptação na volta assim do brasileiro. Assim como o escudeiro, que demorou 9 meses, né, pra nascer no Grêmio. Cara, o André Lima. O André Lima vem de uma lesão gravíssima no joelho e eu passei por uma lesão. Cara, a volta, não como atleta, óbvio. Cara, eu passei por isso. Não, mas é sério, cara. Eu tô falando sério, eu não consigo jogar bola porque arrebenta o músculo. Não, e tu tem dificuldade também, até psicológica. Ao mesmo tempo, hoje, ouvindo essas histórias todas, inclusive em relação ao Bolívar, que não passa por uma boa fase, será que é melhor preservar ele ou não? O pai do Bolívar falou, o pai do Bolívar deu uma entrevista e disse: acabou o tempo do meu filho no Internacional, acho que ele tem que ir. E o pai do Bolívar, pra quem não sabe, jogou na lateral do Grêmio na década de 70 e muito lateral esquerdo. Picasso, viu, Santieta, Beto Fuscão e Bolívar. Isso, boa, Vanzolini. E eu tava comentando o seguinte, ó, dificilmente a gente vê grande jogador que esteja em má fase, né? Vocês viram o Mauro Galvão em má fase? O Falcão em má fase? Nunca vi. O Leão em má fase? Nunca vi. Não, mas Pi, olha só, só citou pessoas que já largaram o futebol. Aí a tendência é a gente gravar um DVD de melhores momentos. Mas aí nós já vimos, por exemplo, o que vai acontecer com o Bolívar, por exemplo. O Ronaldão em má fase, o Ronaldinho Gaúcho em má fase, recuperou a ótima fase, tanto que tá na seleção brasileira hoje. O Ronaldo já teve má fase, né? Agora a gente não lembra mais da má fase. O Ronaldo agora é o ídolo. Índio teve má fase, voltou. Até o Edmundo teve má fase. É verdade. O Ronaldo teve má fase. Eu queria que o André Lima mandasse a música pra nós, aquela que ele pediu no Fantástico ontem. Doutor Pepe! Fala, doutor Alceu! Uma deusa! Doutor Pepe! Fala, doutor Alceu! O doutor Mano Menezes está na linha, doutor Pepe! Pô, a gente tem o Mano Menezes na linha e fica fazendo patuscada aqui. Menos tese, cara. Menos tese, né, Potter? Vamos ver. Alô, Mano Menezes! Boa tarde, Fetter. Boa tarde, amigos aí do Pretinho. É um prazer estar sempre no teu programa. Obrigado, agradecer. É, ele me mandou uma mensagem, pô. Eu entrei no Voxer, aquele Voxer, aquele aplicativo, me mandou uma mensagem, mano. É cara. Mesmo, cara? Sangue bom, né, cara? Emocionante, mano. Obrigado. Em deslocamento, e aí lembrei do amigo, Piangers. Mandei uma saudação pra ele. A gente é teu amigo, mano, mas o bicho tá pegando pro teu lado. Se não ganhar de Gana hoje às 13h45, vai cair. É, né? A coisa tá feia, né? Por isso que, né, com perdão do trocadilho, nós vamos entrar com Gana. A gente tá indo pra pré-eleção agora aqui no estádio Craven Cottage. Aonde, em Londres? Craven Cottage. Mas 25 mil lugares na beira do Tâmisa. Inclusive, a pronúncia certa é que é o estádio do Fulham, né? Todo mundo chama de Fulham, mas eu aprendi aqui que é Fulham. Tudo bem, mano. Qual é a escalação do Brasil pra hoje, mano? Não é segredo pra ninguém que a gente preparou ao longo dos treinos e vai com Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Lúcio e Marcelo, o Lucas Leiva, Fernandinho, Ganso e Ronaldinho Gaúcho. Na frente, Neymar com o Leandro Damião. Que beleza! Vai que time. Tá bom o time. Cara. No vai papel tá lindo o time. Espero que em campo também corresponda do jeito que correspondeu, né? Tá bem, mano. Correspondeu. O Thiago, filho do Mazinho, ele é espanhol ou brasileiro? Espanhol, infelizmente. Perdemos um baita lateral direito. É verdade. Infelizmente, é verdade. Mas tudo tá bem. Tá bom, mano, muito obrigado pela tua sempre, pela tua disposição de sempre para participar aqui no Pretinho. Aliás, vamos salientar, o único programa de rádio no Brasil que tem acesso ao Mano Menezes ao vivo é o Pretinho Básico. A gente sempre conversa com os amigos aí do nosso rincão. Tá certo? Que beleza. O Mano que fez um baita sucesso na década de 80 como vocalista do Simple Mind, né? E aí depois... Perdeu o cabelo, hein? Fazia tempo que essa piada não vinha toda. Boa. Obrigado, Mano. Grande abraço, querido. Grande abraço pra você. Bom jogo. Vamos estar te vendo. Valeu. Tchau. Bastante. Até mais. Ô, meu, tem um recado pra dar da nossa audiência aqui, cara. Pra todos nós o recado. Por favor, leiam esta reclamação. Senhores Pretinhos, moro em São José, Santa Catarina. Ouço vocês desde que o programa veio para cá, que depois de um ano em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em 2008. Em 2008, o programa foi então para Santa Catarina, o que é para nós um privilégio, um prazer. De forma muito bem sucedida, né? É verdade. Desde que ele ouviu a primeira vez, logo ficou encantado pelas piadas, pelos personagens, pela química mágica do programa. Era o que faltava no rádio, um momento de diversão. Só que de uns tempos pra cá, o programa está perdendo o seu encanto. Opa! Se formos avaliar o tempo de programa, que é de uma hora, vocês ficam perdendo muito tempo em discussões que todo mundo tá cansado de ouvir. Em telejornais, em outros programas de rádio, programa de TV, falam sobre trânsito, política, corrupção, parará. Lugares comum ainda por cima. Entendo que informações como doação de sangue, desaparecimento de pessoas ou bichos de estimação, ok, tudo bem, vá lá, concordo, mas o resto deixa pro Jornal Nacional, o Jornal do Almoço. O foco do programa de vocês não é esse, e sim entretenimento, fazer a gente dar risada. Fica aqui o meu pedido, o meu apelo, mas... Seja qual for a decisão que vocês tomarem, jamais vou deixar de escutá-los, pois adoro vocês. Abraço do Bruno Camers, de São José, Santa Catarina. Cara, muito obrigado, Bruno. Nós precisamos. Nós precisamos de puxões de orelha, assim, de vez em quando, pra gente não se achar. Mas sério, né? Pra gente não se achar. Nós não somos sérios, né, cara? A gente tá atento, tanto que a gente já criou aqui desde a semana passada. A hashtag menos tese. Menos tese, é isso aí. Aí, velho. É mais piada, mais palhaçada. Tamo aqui pra dar risada, fazer a galera esquecer os problemas do dia a dia, suas contas. Eu tô aí, né, Magnata? Seu vermelho no cheque especial. A gente tá aqui pra isso. Mandar um abraço. Fazer a galera esquecer os problemas do dia a dia. É isso aí. Esquecer tudo, né, Paulo? Esquecer de tudo aí, Magnata. Esquecer de tudo. Legalzão aí. Esquecer os problemas do dia a dia. Esquecer do quê, maluco? Um abraço pro Felipe Castoldi, que mandou e-mail pra gente, que é meio brabo, até porque a gente leu um e-mail dele depois. Só que a gente recebe muito e-mail por dia. A gente não pode ficar muito tempo também. Isso é legal de falar, né? A gente não pode ficar aqui seis programas discutindo um assunto. Exato. A gente meio que vai mudando, o dia vai passando e deu. A gente vai ler o e-mail dele inteiro, a opinião dele. Da cueca. Aí uns foram contra ele, outros foram a favor pra ele. Aí ele mandou vários e-mails brabos, chamando a gente de cagão e não sei o quê. Felipe, calma, né? Muita calma. Bota uma mulher nesse corpo, né? Gira em torno do Pretinho Básico, a gente sabe disso. Bota uma mulherzinha no corpo. Né? E aí tu passa o número de telefone que a gente conversa pessoalmente aí, tá? Felipe Castoldi, um abraço pra ele. Vamos ver, nego velho! Um certo homem tava sentado numa das mesas de um bar ali, tranquilo, daqui a pouco entrou um nego velho. Já meio mamado, né? Agarrou, o nego velho adora agarrar o cara pela cabeça, assim, pelas duas orelhas, né? Sim. Não sei porquê, assim. Olhou e disse, eu quero te dizer uma coisa, querido. A tua mãe é muito boa. Que isso? Bah, o cara pegou e se indignou, né, cara? Ficou ali, pô, que é isso? Se afastou, as pessoas do bar meio assustadas, começaram a chegar pro lado também, achando que ia dar alguma briga. Aí o cara se afastou, foi pro outro lado, assim, ficou bebendo ali. Daqui a pouco chegou de novo mesmo, o nego velho agarrou o cara pelas orelhas. Eu vou pegar tua mãe, querido. Ah, é, mano. Aí o cara chamou o dono do bar, disse, por favor, o cara tá me incomodando aqui. Aí o cara disse, não posso fazer nada. O cara não te agrediu, não fez nada, só falou alguma coisa. Fica longe dele. Aí o cara ali, sem dar ouvidos pro nego velho, as pessoas do bar começaram a ficar mais assustadas, né? Ficaram meio prontos pra sair do bar, caso houvesse briga. Aí o nego velho de novo chegou ali, encostou no cara, voltou e disse, olha aqui, querido, bem nos meus olhos. Eu peguei a tua mãe. Vai. E ela gostou. Vai dar briga. Vai dar briga. Aí o guri levantou, olhou e disse, pai, por favor, pai, tu tá bêbado, vai pra casa. Ai, que beleza. Vai dormir, velho. E aí, Mr. P? Eu de novo, bom. Claro, rapaz. Meu nome é Letícia. Oi, Letícia. Ah, não muito é Letícia. Bom. Letícia. Não é Letícia, cara, é Letéia. Letéia. É da dupla, Letícia e Letéia. Letéia Manara, meu nome é Letéia. Ah, grande Letéia. Tenho 29 anos. Tenho... Tem filhos? Tem bastante, Letéia? Não precisa, né? Sim. Não, não sei, ela é católica. Não sei, mostra pra que gente aqui. Que, mostra pra gente. Ela é católica. Católica e tem esclerose múltipla. Sério? Não. Tá bom. Ela diz que é católica e tem esclerose múltipla. Deixa o cara ler o e-mail. Uma coisa explica a outra. Não, cara. Não? Não explica. Nada a ver. Deixa o Pileu e-mail. Vamos deixar. Vamos lá. Vamos, a gente vai afundando naturalmente, não vamos forçar, né? Querem que eu leia tudo, audiência. Então vamos escrever tudo que ela escreveu. Isso. Olá, meu nome é Letéia, tenho 29 anos, tenho esclerose múltipla, sou católica, estudo psicologia, mas quero passar para a terapia ocupacional. Meu Deus. Quero dizer o que acho de cada um de vocês. Ah, que bom. Eu sempre gosto de um juizinho de valor. Um juizinho de valor é sempre legal. Avaliações de classificados. É legal a introdução. É claro, maneiro, pô, a gente já claro. Entende quem é que tá achando isso da gente. Exatamente. Alguém que tem legitimidade pra falar de nós. Porã. Opa. É só alegria. Olha só aí. Alegrias, cara. Acho que deve ser muito bom conviver contigo. Ah, e é mesmo. Tem gente que gosta. Potter. Eu. Aproveita essa tua nova fase. casa com a guria que tu tá namorando e tem um bebê, aproveita a vida de outra forma agora. Eu sempre digo isso pra ele. Mandou muito bem a Leteia. Boa, Leteia. Tu ainda tá namorando, Potter? E o Potter eu não falo da minha vida particular. Chega de ficar batendo cabeça, Potter. É, eu já te falei, tu precisa de um filho. É bom bater cabeça. Ele bate de cabeça. Cara, eu não tenho condições financeiras ainda de ter filho, mas eu quero ter muito. Não existe. Olha aqui, ó, não vem que não existe isso, tá? Não existe. Sai da uma favela aí pra ver quantos filhos tem. Exatamente, mano. Com 10 filhos lá e sustenta os 10. Maurício Amaral. Sou eu. Diz a Leteia. O pessoal fala de ti com relação a URGS, porque eles não tiveram o prazer de estudar lá. Ah, isso é verdade. Aí, Leteia. Como assim? Isso tem 2 anos. O Maurício gostava tanto da URGS que ele ficou lá 10 anos. 12. Tu acha que... Foram 8. Tu acha que eu deixaria de usar o RU e as bibliotecas da URGS, sendo que dá pra ficar até o dobro do curso? Aí, ó. É isso aí. Antes de ser jubilado. Tá bem que tu fez. Eu só não farei isso porque o curso que eu quero é terapia ocupacional. Só tem no IPA. Ah, boa, Leteia. Alexandre Fetter. Alexandre Fetter. Por mais que tu seja colorado, Fetter, concordo contigo em vários aspectos, principalmente pelo antitabagismo. Minha meta é morar em Nova York. É isso aí. Porque lá não pode fumar na rua, entendeu? É isso aí. Não pode, é. Cachê. Peraí, ela quer morar em Nova York só porque lá não pode fumar. Pô, demais. É um bom motivo, né? Eu quero morar em Nova York porque lá não pode fumar na rua. Cachê, ô gremistão, preciso dizer mais alguma coisa? Hehe. Mr. P, estou muito feliz por tu ter largado o cigarro. Parabéns. Boa. Dizem que é um vício muito difícil de ser largado. É muito difícil largar o cigarro, mano. Quero confessar uma coisa. Li pouquíssimos livros e não me sinto muito menos instruída que muita gente. Gosto muito. O pessoal deu atenção agora. Diz como é que tem um vício pior, né, cara? Tem um vício pior. Maravilhoso. Neila tem um vício pior do que o muito que eu tinha. O vício é o teatro. Bonito é o teu vício, né, velho? Vício é o teatro. Preconceituosos. Bonito é o teu vício. Que rico vício. Continua, Pia. Vai, Pia. Preconceituoso. Piangers, nós que agradecemos aos catarinenses por terem te corrido de lá. Se não fosse isso, não conheceríamos essa mente genial que tu tem. Maravilhosa. Rodaica, queremos ela em todas as edições do PB. Não precisa, né, gente? Tá louco. Enlouqueceu. Duas vezes. Aí acaba o casamento. Tá ótimo, do Davi, pai do Bernardo e autor do Grenal é Grenal. É verdade. Junto com o Nico Noronha. Lele, colorado chato, mas sigo ele no Twitter mesmo assim. Que legal. Neto. A vida dela é meio Inter Grêmio, assim, né? Tipo assim, Grêmio. Neto. Né? Então é tudo que é Grêmio é legal. Neto! Neto Fagundes, ótimo! Vamos lá! Ótimo cantor nativista e muito engraçado! Ó! Oh. Muito engraçado, muito gostei engraçado! Gostei de ti, cara! Pedro! Neto é muito gozado, né, cara? Pedro, muito versátil, tem muito futuro! Pedrinho, limão! Duda Garbi, quero saber a letra na íntegra do teu pagode, não consigo entender inteiro! Já, ninguém consegue! Ele não se lembra da letra mais! Uma coisinha que eu tenho pra falar pra você sobre o politicamente correto: fiz um curso de Libras, a língua de sinais, e o meu professor sempre dizia que eles não são deficientes auditivos, são surdos. Isso aí. A mesma coisa com cego, não são deficientes. Visuais. Visuais. São o negócio é que quem é deficiente, o problema é resolvido com algum aparelho. Tipo, eu uso óculos, logo eu sou deficiente visual. Interessante isso. Não precisa ler no PB, é só pra dizer o que penso em cada um de vocês. Porra! Perdemos preciosos minutos. Olha só, isso aqui foi impresso pelo Arthur. É, com certeza. Muito bem. Tá bom. O estagiário. Arthur é o Zeca Camargo dos pobres, né? A gente não pode falar mal aqui dos cegos, porque a gente já teve problema. Teve gente que mandou e-mail porque a gente falou, chamou de cegos. Ah, não, não é cego, é deficiente visual. Mas a gente pode falar de surdo, né? Aí, surdão. Pode falar de ceguinho, ceguinho da banda. Vai, Potter. Uma piada, vai! Piada do Potter! Ah, boy! Caracol, a cerveja que é a sua cara! Muito bom! Rapaz chega em casa muito animado, diz pra sua mãe que se apaixonou e quer se casar. A mãe inicia uma série de perguntas e ele faz a seguinte proposição: mãe, por brincadeira, eu vou trazer aqui amanhã 3 mulheres e você vai tentar adivinhar qual delas eu irei me casar. A mãe acaba por concordar com o teste. No dia seguinte, ele traz à sua casa as 3 mulheres lindíssimas. Ela se senta no sofá, fica conversando com a mãe do rapaz. Durante um bom tempo, depois de horas de conversa entre elas, o rapaz chega e pergunta: então, mãe, você é capaz de adivinhar com qual eu vou me casar? E a mãe, imediatamente: com a do meio. Ah, não! Aí o cara fica perguntando: incrível, mãe, você acertou, mas como é que tu adivinhou? Eu não gostei dela. Ah, é. Por que que elas têm isso? Não gosto. Vamos terminar com frases do Mr. P? Duelo de frases ou não, nego velho? Vamos terminar com a frase do Mr. P? Nego velho, nego velho. Não, não, não, peraí, peraí. Vamos terminar com o nego velho, mas antes as frases do Mr. P. Lucas Fraga, um sobrenome de escritor, né? Tem um escritor, alguma coisa Fraga, não tem? Não. Não tem. Mas ele, quem sabe, será o primeiro. É o Chico Fraga, lateral direito. Primeiro escritor com o sobrenome Fraga. Fraga. Lucas Fraga manda essa frase sobre cerveja. Mas é sobre a vida também. Certo. Cerveja é vida. Cerveja é vida. Verdade. Love is king. A minha mãe bebeu, fez amor e me teve. Cerveja é vida. Por que falam que cerveja dá barriga? O que dá barriga é transar sem camisinha. Não. É bizarra. Mas tem uma boa. Tem uma boa aqui, ó. Vamos. Uma mente suja vê sujeira em tudo que olha. Tem que criar uma categoria. Os engraçadinhos. Não deu, não deu. Não deu nem pra saída. Não deu nem pra saída. Bom, não vamos gastar. Gasta uma só aí, né? Mr. P. Se bem que a melhor do Mr. P da semana já foi dada hoje. Foi dada hoje. A do humor é repete do humor. A do humor. Humor cara. É uma decisão. Repete, humor, humor é uma decisão. Humor é uma decisão, pronto. Humor é uma decisão. Tetra! Brasil! Humor é uma decisão, nego velho. O que, que o cara quer mais dessa? É isso, cara. Opcional, pode sair já na segunda-feira bem humorado, vai passar toda semana. É isso aí, cara. É isso aí. Tu sabe que nego velho, ele mesmo novo, ele já pode ser meio surdo também, tá? Falando do cara ser surdo, né? O nego velho às vezes não ouve bem e gosta de ir pra festa barulhenta. Ele ouve o que quer, na verdade. Né? Aí diz que chegou um nego velho de Santa Vitória do Palmar. Deus, e veio pra capital. Convidaram ele pra uma festa dessas barulhentas. Ele se foi, querido. Depois de tomar alguns tragos, foi ao banheiro e as filas do banheiro, feminino e masculino, eram paralelas. Na fila do banheiro feminino, uma guria se encantou nos olhos verdes do nego velho e disse: teus olhos me cativaram. O nego velho, não escutando direito por causa da música alta e ele não era muito bom de ouvido também, disse: ah, então tá! Se os meus olhos são de capivara, os teus são de vaca, filha do ar! Ficamos por aqui com este Pretinho Básico de início de semana. Muito obrigado, desejamos a você uma semana maravilhosa, cheia de coisas boas e muito bom humor. Para Amaral, sábado a gente vai estar em Santa Maria. Isso, sábado a gente vai estar em Santa Maria. Falamos mais sobre isso no decorrer da semana. Vem aí a grade de programação matadora da Atlântida nesta tarde de segunda-feira. A gente volta logo mais às 6. Tchau!